de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Em radioboanova.saco.pt. Boa. É isso mesmo, em radioboanova.sapo.pt, também no nosso FM 100.2 desde Oliveira do Hospital. Estamos também em direto em formato vídeo através do Facebook da Boa Nova. Pode passar por lá, deixar-nos alguma questão. Certamente que este é um espaço que vai ao encontro daquilo que são também as suas preocupações. Passo então a apresentar este nosso novo espaço, são 10 minutos para a comunidade, com a participação de Inês Carolina Ribeiro, Coordenadora Nacional de Saúde Mental e Apoio Psicossocial da Cruz Vermelha, a quem agradeço por se juntar a nós. Agora vai ser assim, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, vamos ter aqui este espaço a 10 minutos para a comunidade, neste projeto em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa. Altura então de saudar a doutora Inês Carolina Ribeiro. Olá doutora, seja muito bem-vinda à Rádio Boa Nova e por a partir de hoje também passar a colaborar connosco. Muito bom dia. Bom dia Liliana e bom dia a todos que nos estão a ver e a ouvir agora também nas plataformas digitais. Agradecer-vos por termos este espaço de partilha que nos vai aproximar ainda mais da comunidade nesse território. Portanto, obrigada Liliana por este bocadinho, 10 minutos. Dizer-vos que este programa vai falar de saúde mental de uma forma geral, mas também pretendo uma forma mais próxima dar-vos a conhecer as iniciativas da Cruz Vermelha da Delegação de Ceia, que o colega estará na próxima edição para vos falar um bocadinho dos projetos que estão a ser desenvolvidos, mas também das ações dirigidas à comunidade. E pegando já no tema da saúde mental, que tem sido tão preocupante e se tem ouvido falar tanto. É verdade, esta tem sido uma preocupação, não é? Sempre foi uma preocupação, mas a situação da pandemia, doutora, veio agudizar um bocadinho esta questão da saúde mental. Veio destacar ou trazer a descoberto as necessidades que já tínhamos antes neste calcanhar daqueles da saúde, que é a saúde mental, mas também veio trazer novos desafios com o confinamento e com as sucessivas medidas que nos foram impostas e, portanto, surgiram questões como a ansiedade, a depressão, esta questão de ser imprevisível, do que é que lá vem nesta pandemia que não tem um fim previsto. Nós sabemos que estará cada vez mais perto, mas o facto de não sabermos quando é que acaba gera-nos ainda mais ansiedade e, portanto, trouxe aqui ao descoberto mais reações e mais sintomas adversos. Exatamente, portanto, é isso que vamos tentar perceber. Portanto, algumas das reações são a ansiedade, são os medos, portanto, são também as depressões. Portanto, já antes se falava deste tipo de problemáticas, com a pandemia tudo isto se veio a agravar. Doutor, espera-se ainda um aumento de casos de perturbação da saúde mental, porque de facto já estamos em situação de pandemia há já mais de um ano, mas também sabemos que estas questões da saúde mental não acontecem logo, não é? Por vezes os sintomas acontecem um pouco mais tarde. Acho que possam surgir, vão ser mais tarde, por exemplo, a perturbação de stress pós-traumático, quem esteve exposto, ou até o luto patológico de quem teve perdas de familiares e tendo-se havido uma alteração dos rituais como o funeral, também pode haver aqui alguns comprometimentos no que é o processo de luto. Portanto, pode não surgir de imediato, poderá até ser no pós-pandemia, naquilo que será um retorno à normalidade, mas também vamos ter de certeza mais casos identificados, porque a preocupação crescente com a saúde mental também nos levou a estar mais alerta e aos serviços estarem mais alerta e a criarem mais medidas de apoio no que será a contenção da saúde mental. E portanto até se fala que a pandemia pós-Covid será uma pandemia de saúde mental e portanto é expectável que haja um aumento de casos, mas também é expectável que muitas pessoas estejam resilientes e passem esta fase como passaram o primeiro confinamento e como aguentaram até agora, porque nós somos resilientes e capazes de lidar com estas crises e adversidades. Mas de qualquer forma é sempre importante numa situação em que a pessoa não se sinta bem pedir ajuda, não é? E vale mais cedo do que mais tarde. Sempre, quanto mais cedo será o ideal, e às vezes é difícil para nós sermos capazes de aceitar que temos que pedir ajuda, e mais facilmente recomendamos um familiar ou um amigo que ele tem que pedir ajuda do que reconhecemos em nós os próprios sinais de que estamos cansados, que estamos exaustos, que temos mais conflitos em casa, possivelmente porque precisamos até deste apoio, e é importante começarmos também a olhar para nós, cuidar de nós para podermos cuidar dos outros. É fazermos connosco aquilo que nós fazemos aos outros, recomendar-nos como recomendamos aos outros. Por vezes é difícil a nós próprios identificar que estamos com uma necessidade de ajuda, não é? E com um problema para resolver. Mas, doutora, esta questão da saúde mental e estes sintomas, portanto, não serão iguais para todos, não é? Cada um sente ao seu jeito também, tem a ver com o próprio corpo de cada pessoa, não é? E a capacidade de cada um em lidar com os problemas. Exatamente, Liliana. Cada um de nós vivencia de uma forma diferente, não só a resposta à Covid, mas até a própria fadiga pandémica, este cansaço, porque nós todos vivemos experiências diferentes, ou porque tivemos Covid, ou tivemos em isolamento, ou perdemos um familiar, até a qualidade da nossa rede de suporte, da forma como nós contamos com os nossos vizinhos, com os familiares e os amigos, pode proteger-nos ou pode deixar-nos desprotegidos. E, portanto, estes fatores contribuem para nós vivenciarmos isto de uma forma diferente, e muitas vezes o que nós fazíamos ou o que eu fazia enquanto resposta Cruzmeira era a promoção desta rede, e aqui falo um bocadinho do projeto que a Cruzmeira de Ceia tem, que é o projeto Avós e Netos, em que há esta ligação transgeracional, em que um grupo de jovens vai promovendo o bem-estar de quem está isolado, porque é importante nesta resposta quase primária de prevenção, vamos por aqui antes que se passe a outras instâncias. Claro. Mas todos vivenciamos de uma forma diferente, e um fator importante que também pensamos muito pouco tem a ver com a perda de rendimentos que muitas famílias tiveram, e isto de facto também influencia o nosso estado de saúde mental, a nossa resposta, porque é verdade, é que houve muitas perdas de rendimentos, e a forma depois como as famílias têm que lidar e estão a lidar com isto também está a contribuir para, digamos, um mal-estar familiar. Claro, portanto, presumo que também aqui as famílias com menos rendimentos tenham sido e possam ser as mais afetadas, portanto, diante da perda dos rendimentos, poderão ser as mais afetadas também com problemas e sinais de que a sua saúde mental pode não estar tão bem. Exatamente, porque têm já vulnerabilidades prévias, isto ainda veio agudizar a situação, e a verdade disto é que nós todos somos afetados de formas diferentes. É o mesmo como estarmos expostos ao sol, ainda há pouco lia uma informação sobre isso, todos somos afetados de forma diferente, mas quem tem vulnerabilidade, por exemplo eu, que sou muito branquinha, claro, certamente sou mais reativa ao sol do que uma pessoa que é mais bronzeada. Uma ótima comparação, não é? Exato, aqui será o mesmo uma família que já tem vulnerabilidade prévia, ou um indivíduo, até se nós quisermos pensar em termos individuais, torna-se mais vulnerável quando está exposto a uma situação de crise. E uma situação de crise que geralmente é de curta duração, nós aqui vivenciamos já há um ano e tal, uma situação de crise, sem fim previsto e com muitas informações contraditórias, que nos gera ainda mais insegurança. Claro. Doutora, e o que é que podemos fazer para cuidar da nossa saúde mental? Portanto, estamos numa situação de pandemia, todos na expectativa de que ela termine, não é? Estamos todos à espera e a acreditar que sim, mas o que é que nós podemos fazer também da nossa saúde mental para contrariar algo menos bom que nos possa acontecer? Okay. Vou começar por aquilo que é sempre a minha nota final, mas como percebo que cada vez é mais importante falar disso, vai ser a primeira. É cuidarmos de nós próprios, cuidarmos de nós, olharmos para nós e identificarmos os sinais de mal-estar, como não ando a dormir tão bem, não me ando a alimentar tão bem, ando mais irritado, irrito-me facilmente com o meu filho, com a minha mulher, com o meu marido. Estes são sinais de que eu posso não estar muito bem. E o que é que eu posso fazer? Acima de tudo, proteger-me a estar informado e procurar fontes de informação fidedignas, como a Direção-Geral de Saúde tem promovido desde o início, é a campanha deles, a informação fidedigna, perceber isto de vacinação, perceber porque é que tenho que vacinar, cumprir as regras, usar a máscara devidamente, cuidar de mim neste aspecto físico, já é cuidar de mim em termos psicológicos, mas manter-me ligada à minha família, aos meus amigos. Uma coisa que a pandemia nos trouxe é que nós conseguimos pôr os nossos avós e as nossas avós a utilizar as novas tecnologias e falar com elas pelo WhatsApp. Portanto, tivemos aqui um crescimento em crise. Portanto, utilizar esta ligação à nossa família e amigos, manter hábitos alimentares saudáveis, porque até a questão do teletrabalho, facilmente caímos aqui num registro em que não nos alimentamos assim tão bem. Portanto, manter padrões alimentares, fazer a marmita se tiver que ser, mesmo que estejamos em casa, fazer a marmita, aquecer no micro-ondas, manter um plano regular de sono, em família, promover atividades em conjunto, por exemplo, criar o dia do jogo da família, fazer passeios ao ar livre. E aqui também pontuava novamente um projeto que a Cruz Vermelha de Ceia tem, e peço que explorem um bocadinho mais no Facebook, que é o Passo a Passo, que são caminhadas que vão fazer com alguma monitorização, cumprindo as normas da Direção-Geral de Saúde. Portanto, deixo-vos aqui o desafio. Infelizmente eu estou longe, não posso aderir à iniciativa por agora, mas terei todo o gosto em participar com o colega Orlando. Outras coisas que nós podemos fazer é quase uma autorreflexão de: eu já passei por coisas difíceis na minha vida, todos nós já passámos, e nós superámos isso. Isso não foi aquele evento que me custou mais a superar, houve outro que me custou menos. Vamos tentar lembrar-nos o que é que nós fizemos para superar. Vamos tentar perceber que estratégias é que dentro de mim emergiram ou apareceram para eu conseguir ultrapassar aquele desafio. Portanto, o pensamento positivo é muito importante, não é? O acreditar que vamos conseguir sair dessa situação menos boa. Até porque a experiência prévia já nos diz que nós passámos por desafios diferentes e, portanto, conseguimos superá-los. Não sempre da forma, se calhar, mais eficaz, mas superámos. Portanto, lembrarmos disso e, acima de tudo, ter humor positivo, rirmos em família, promover esta emoção positiva, que também é aconchegante e quase assim um cobertor quentinho, claro, para o que temos que lidar. Muito bem. Portanto, já falou aqui de algumas estratégias, truques e dicas que todos nós podemos assumir no nosso dia-a-dia para evitar ou contornar estas questões de problemas de saúde mental. Em concreto, e porque a doutora Inês Carolina Ribeiro também está aqui a representar a Cruz Vermelha Portuguesa, volto a recordar que é a Coordenadora Nacional da Saúde Mental e Apoio Psicossocial da Cruz Vermelha. Doutora, qual é o papel da Cruz Vermelha na promoção da saúde mental? Por exemplo, já falou do caso do projeto Passo a Passo, não é? Promovido pelo Núcleo de Ceia. Como é que a Cruz Vermelha atua nestes casos? Ok. Nós, numa primeira fase e pela emergência da situação, essencialmente dirigimos os nossos recursos para apoiar os nossos socorristas que faziam transporte de Covid, digamos isto há um ano. Portanto, foi dirigido essencialmente para proteger a nossa rede e depois, felizmente, a Cruz Vermelha apanhou o país todo. Os núcleos locais acabaram por fazer um conjunto de iniciativas comunitárias, como o programa Avós e Netos, fazer chamadas de apoio para os idosos isolados, levar compras, levar a medicação, fazer chamadas ou ter uma linhas de apoio disponíveis para prestar primeiros socorros psicológicos para pessoas que precisassem só de desabafar ou tivessem questões. E muita informação se fez chegar à comunidade sobre estas estratégias do faça exercício, cuide de si. Também dirigimos muitas ações às IPSS, principalmente aquelas que trabalham com os idosos, porque estavam subcarregados, e ainda em tempos, num conjunto de formações que dinamizei em Oliveira do Hospital, nós falávamos muito dos bombeiros e dos socorristas e dos técnicos de emergência e dos médicos como os heróis de primeira linha, mas esquecemos que os auxiliares e quem estava no lar, nesta fase, também passou a ser um herói e um técnico de primeira linha, e vimos ainda ali reconhecido o papel destes auxiliares que estavam com o idoso no dia-a-dia, e de facto eles eram a primeira linha da promoção da saúde mental. E portanto dirigimos muitas ações de capacitação para estes auxiliares, para eles cuidarem deles, para estarem disponíveis para cuidar do outro. Muito bem, portanto, e realizaram esse tipo de ações um pouco por todo o país, portanto, em Oliveira do Hospital também, mas houve essa tentativa de abrangência do território. Exatamente, foi mesmo a nível nacional, incluindo ilhas, porque portanto, todo onde estivesse a Cruz Vermelha, nós mobilizámos-nos para chegar à comunidade. Até mesmo muitas empresas acabaram por nos contactar com esta preocupação de apoio aos colaboradores, com a criação de uma linha de apoio ao colaborador, com a avaliação do impacto da pandemia, e portanto percebemos que a dimensão da nossa rede também nos permitia chegar a quase todas as estruturas e a toda a comunidade. Muito bem. Portanto, estamos a falar sobre este nosso novo programa, a estreia da rubrica 10 minutos para a comunidade, neste projeto em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa. A doutora já falou da fadiga pandémica, não é? Pode-nos falar um bocadinho deste fenómeno? O que é isto da fadiga pandémica? Estamos tanto tempo em casa que ficamos cansados. É exatamente isso. O próprio termo fadiga é isso que diz, estamos cansados. E a Organização Mundial de Saúde, em outubro, novembro do ano passado, avançou com a apresentação do conceito, que é claramente isso. Nós estamos cansados e assoberbados com estas medidas que são impostas e que são necessárias, com o facto de não haver um fim previsível, e esta fadiga traz-nos as reações como a ansiedade, como o medo, como a irritabilidade. Não quer dizer por si só que seja um fato clínico, ou seja, não é depressão ou uma ansiedade clínica, mas é um mal-estar que depois culmina no quase, digamos, desrespeito pelas regras, ou facilmente nos esquecemos de usar a máscara porque estamos cansados, facilmente descuramos a lavagem das mãos e começamos a desistir quase destes comportamentos que antes nos protegiam. Portanto, a fadiga começa a afetar já muita gente. No estudo da OMS, cerca de 60% da população europeia já tinha fadiga pandémica, e agora mais recentemente num estudo do ISPA, 80% dos portugueses também apresentavam sinais de fadiga pandémica. Portanto, agora com o desconfinamento que tem estado a acontecer, portanto, cada um deverá à sua maneira tentar um bocadinho relaxar, não é? Poder passear um pouco, aproveitar o bom tempo, que esperemos que agora no mês de maio também já seja melhor. Portanto, cada um à sua forma vai ter que tentar encontrar aqui algumas estratégias para poder sair desta situação da fadiga pandémica, é assim? É um bocadinho por aí, cada um perceber em si o que é que fazia, que é para si reparador. Temos que nos lembrar que, por exemplo, muita gente ia ao centro comercial para relaxar e agora já vamos com restrições. Ou vamos ao café, estamos numa esplanada com os amigos e agora vamos, mas também com alguma contenção. E é importante fazermos isso. É importante nós caminharmos, andarmos ao ar livre, fazermos piqueniques, mas tentar perceber quais são as regras que a DGS ainda nos apresenta para nos protegermos, não esquecer de usar a máscara, porque nós usarmos a máscara estamos a proteger-nos a nós e aos outros. Claro. E é em 5 segundos ou em 5 minutos que temos aquele desleixo, portanto, ter esse cuidado, cuidarmos de nós, mas não nos esquecer dos comportamentos que nós já adotámos para nos proteger. E se chegámos até aqui sem Covid, numa situação em que não apanhámos Covid, foi porque nós tivemos todos os cuidados necessários. Quem chegou aqui com Covid e ainda não está vacinado, continua a ter cuidado, e mesmo quem está vacinado, não se esqueça que tem que continuar a ter também estes comportamentos, digamos, pró-sociais, de se proteger e proteger aos outros. É isso e nós mesmo. Conseguimos fazer aquilo que gostamos, ir ao centro comercial. Eu uso este como exemplo porque foi aquilo que mais me apresentaram, a ausência de ir ao centro comercial, mas ir ao centro comercial com as medidas que temos que ter cuidado. É isso mesmo. Doutora, muito obrigada por estes 10 minutos para a comunidade. É este o nosso novo espaço aqui na Rádio Boa Nova, nesta colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa. Estamos-lhe muito gratas pela sua participação e colaboração com a Boa Nova. Muito obrigada, Liliana, e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada a todos. Portanto, vai ser assim na primeira segunda-feira de cada mês, sendo que no próximo mês de junho será com o colega Orlando, do Núcleo da Cruz Vermelha de Ceia. Exatamente. Muito obrigada. Tudo bom, proteja-se a si e também à sua família. Obrigada pela colaboração. Ficamos aqui então com este novo espaço, esta nova rubrica 10 minutos para a comunidade, com a participação da psicóloga Inês Carolina Ribeiro, ela que é coordenadora nacional de saúde mental e apoio psicossocial da Cruz Vermelha. Este espaço aconteceu em direto aqui na Boa Nova, também em formato vídeo no nosso Facebook. que pode então voltar a ver quando lhe for possível, também vai ficar disponível em radioboanova.sapo.pt. Estamos agora a 24 minutos do meio-dia, altura em que a Beatriz Cruz chega à antena para atualizar a informação.